A temperatura 3.1, o ajuste do altímetro 1015, procedimento previsto ao ILS X-Ray, pista 10. Ambiente muito grato. Voo ONU 041, livre até ONU 60. ONU 041, a sua chegada é a Bonf, identifique, desça e mantenha 6.000 pés. Cheque para 6.000 pés, voo ONU 041, na Bonf. Salvador, bom dia, TAM 3191, solicita direto da REL. TAM 3191, autorizado da REL, ascensão, vigilância. Da REL, vigilância, muito obrigado. Tocando o solo em mais 10 segundos, não deverá interferir com o seu pouso, agora autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, ano 49, ajuste no zero, no 5, o objeto 5728. 15 ali, meu pouso na 10, objeto 5728. Romeu Sierra, Mike Foxtrot no solo 04, confirme o fato de Cristina. Da bata, senhor. Não copiei, senhor. Bata da bata. Bata, ciente, livre back traction, levando o da bata, Sierra, Mike Foxtrot. Ciente, Mike Foxtrot. Vitor Juliette, ajuste 1014, 1014. Ajuste 1014, padrão, senhor, rotatório, senhor, senhor, graças. 3602, chame Recife em 1251, ao término 3325. Só após a passagem do tráfego de pouso ali, mantém pressão no zero. Após a passagem do objeto ali, mantém no zero, voo 1977. Centro Recife em 1251, ao término 3325. 251, 3325, boa, TAM 3602. Cortou de passar esse 2230. Passarelo 2230, desça e mantenha 5.000 pés, ajuste do altímetro 1014, proa Diamant, reduz a velocidade para 250 nós. Desce para 5.000, na proa Diamant, reduz 250, 2230. Obrigado, senhor. Boa tarde. Sente Fox, estacionou a frequência livre, bom descanso. Autorizado, 1.000 pés, Alfa Vitor Juliette. Autorizado, 1.000 pés, Alfa Vitor Juliette. Jet 5728 no solo 06, libera a direita, chame solo em 121 decimal 9. Libera na direita, 1219, bom dia. 1015, tá 3216. O solo Salvador tá 3295. TAM 3895, prossiga. Posição 8, puxa pega acionamento. 8, autorizado, chama para táxi, TAM 3895. Autorizado, TAM 10. Solo, 3895, Salvador, objeto 5728, bom dia. Só objeto 5728, táxi via Alfa Kilo, vai aguardar para ingresso no Pátio 1, no Web 5728. Alfa Kilo, Pátio 3, aguarda para ingresso no Pátio 1. Alfa Kilo, Pátio 3, aguardando ingresso no Pátio 1, no objeto 5728. Indo Pong da Gol, Lima, tem pista no zero. O táxi, POB 1956, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. 1477, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10, 14. Uma boa tarde. Índia Alfa, no ponto de espera 186, 10, 14, ajuste, boa. Alto Golf, Oscar Golf, sinalizado reboque 12. Obrigado, bom, boa tarde. Prossiga. O Golf, Oscar Golf, sinalizado reboque para a remota 12. Gente, uma boa tarde. Small 8, bom voo. 198, bom dia, gol 977. Tram 31191, chame Recife em 1251, alterne 13325. Lima Cruz Lu, autorizada a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 17 nós, ajuste no 014, Lima Cruz Lu. Salvador, gol no 477, pronto, ponto de pega no 0. Sente gol no 477, após o início da rolagem do Lima Quilos Zulu, a linha mantém pista 10. Pausa de decolagem, tráfico ali mantém 1-0 no 477. Chama 1251, alterna 13321. TAM 3216, para interceptar o localizador, direita para o 0620, reporte estabilizado. 060, reportar estabilizado, TAM 3216. Passaredo 2230, reautorizado até 3 mil pés, reduz a velocidade 2190 nós. Até 3 mil, reduz 210 nós, 2230. Prossiga. Salve Salvador, objeto 5722, aguardando para ingresso no pátio 1. Objeto 5728, gate 5, livre ingresso em Patio. Livre ingresso, objeto 5728, gate 5. Nós, 1014. 2309, espera para 050, chegada Mari. Qual é o procedimento do uso, gente? Não entendi. Procedimento do uso, Salvador. Ok, operação em Salvador é visual, pista 10, vento 110 graus com 15 nós. O ajuste do altímetro 1014, temperatura 3.1 no procedimento em uso é o ILS X-Way, cumpre a Star Mare, trip 5240. Passaredo 2230, o controle. Prossiga, senhor. Qual a sua velocidade? 210 de cada, ground speed 243. Vetoração, sequenciamento, curva direita, proa 150, ultrapasse o localizador, limite, QDMIC 80 de Simbra. Direita, proa 180? 150, ultrapasse o localizador, limite ao QDMIC 80 de Simbra. Proa 150, ultrapasse o localizador, limitado 80 de Simbra, 2230. Positivo. Reduz a velocidade para 170 nós, fins de diminuir a vetoração. Sim, posso até 140, se você quiser. Alfa Vitor Juliette, chame torre em 1186. 1186, um abraço, bom trabalho. Controle de sola do Papatango Lima, Kilo Zulu. Mantendo a proa, aguardando para o perfil da Momo. Segue no perfil da Momo, suba e mantenha o nível de voo 030. Curve à esquerda no perfil da Momo, Lima Kilo Zulu. Gente, vai manter o perfil da Momo, Lima Kilo Zulu. Positivo, vai subir até o 30, Lima Kilo Zulu. Mantendo o perfil, Zulu. Antônio, abaixa ele 9660, passa Conde, mantendo 90, Aracaju, no 432. Confere 9660, serviço radar terminado, mantenha o nível 90 e chame Aracaju 1203. 203, obrigado, senhor. Controle, gol 1041, mantendo 60. Desça e mantenha 4000 pés, 1041, reduz a velocidade 200 nós. Ciente 200 nós, descendo para 40, 4000 pés. 4000 pés, positivo, 1014. Ciente. 6741. Ajuste no 014. Atrás da colada, pistola 0, gol no 477. Condições para o WebMS, só um minuto. 2000, TAM 3216. TAM 3216, completa sinal pista 10. Reporte estabilizado no localizador, 1014 agora. P14, autorizado LS, reportagem estabilizado, TAM 3216. Passarido 2230, curva à esquerda, proa 070, intercept lock, desça e mantenha 2000 pés. Esquerda 070, desce, mantém 2000, na intercept do lock, 2230. Gol 1777, chame Recife, 1251, termine 1-3-3-2-5. 251-3325, gol 1777, bom dia. Bom dia. 4, chama agora o controle Salvador em 119-8, senhor, bom voo. 198, boa. Torre, tá 3895, ponto de espera da 1-0. Mantém um ponto de espera 3895. Mantém ponto de espera 3895. Alfa Vitor Juliette, pouso autorizado, pista no 7, vento no 00 graus, no meio dos ginásios, ajuste no 0 no 4, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, confirme com a IS militar. Alfa Vitor Juliette, graças. Confirme com a IS militar, pois nós não temos o plano. 0 no 4, 7, 7. Eita! Bora! TAM 3216, 2 milhas para Simbra, completa final do ILS, torre 1 no 8 decimal, 6. 18,6, até mais. Então gancho. Controle, o gol 1041 pode interceptar na presente proa 186 devido a formações. Efetue o desvio e reporte ao término do mesmo, gol 1041, desça e mantenha 3000 pés. 13 pés, gol 1041. Teto no 1700 pés, visibilidade 8000 metros, temperatura 3,2 e ajuste no 0 no 4. Gente, das condições, o 1741 já solicita, na no 27 já solicita o completo plano para Guarulhos. Gente, o Webjet 6741 aguarde cópia. Aguarda. 0 graus, 159, ajuste no 0 no 4. Livre pouso no 0, 3, 2, 9. 4-0. Gol 1041 vai ultrapassar o localizador. Seu limite é o QD Mike 080. Desce e mantenha 2000 pés. Mantenha presente proa, está sob vetor. Ciente, mantendo a presente proa. Contando, confirma a proa pro 35244. Proa 20020. 020, descendo para 040, 35244. Lima Quilo Zulu, autorizada a sanção ao 100 com proa de Petrolina. Direto Petrolina, sanção 100, Lima Quilo Zulu. O 1041 já efetuou todos os desvios? Pronto para pushback, senhor. Pode marcar no pronto, obrigado. Solo 4033, pronto para pushback, acionamento, posição 9. 9, autorizado, sim, para táxi, azul 4033. Ciente, autorizado, pushback, acionamento, 4033. Autorizador. Ciente, livre, interceptar o ILS, descendo para 2000. Positivo, curva pela esquerda, proa 70. Esquerda, 70. Trip 5240, desça e mantenha 2000 pés. Trip 5240, controle. 5240, com você, controle. Desça e mantenha 2000 pés. Desça e mantenha 2000 pés, trip 5240. Curve à direita, proa 080, intercept localizador, trip 5240. Direita 080 para interceptar o localizador. Confirma o QNH, senhor. 1015, 10 no 5, oscilando entre 14 e 15. Afirmativo, no 0 no 5, 35240. Controle, passarei 2230, fui LS. Passarei do 2230, completa final, torre no 86. TAM 3216 no solo 19, libera a direita, chame solo em 121.9. 219, livrar, obrigado. 041, completa final, torre no 86. 86, bom dia. Solo Salvador, boa tarde, são 32, no meio, livrou. São 32, no meio, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, aguarde para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, aguardando ingresso. Fernanda? Vinícius! E aí, abraço aí. Tudo jóia, velho. Um abraço. Tranquilo. 6 horas, 2 e 2 2230, cheque trem, pouso autorizado, vento no zero, vento no 00 graus, no meio dos ginásios, justo no 0, no 5, passarelo 2230. Gol 4076, identifique, desça aí, mantenha o 50 na chegada Mari, 614 ajuste. Desça 50 na Mari, 4076 da Azul. 5240, informa indicada? Momento 2903-5522, ok, eu vou. O trip 5240 tem condições de reduzir para aproximação? Caso negativo, vamos fazer um box com sua aeronave. Depois foi instruído a reduzir e não fez. Foi feito, senhor. Conseguimos. A gente vai entrar em contato com a EF, só um minuto. Controle 5240 para você. Ok, efetua uma órbita em Simbra. Efetua a órbita do procedimento em Simbra. Está com a velocidade superior ao tráfego da frente, já a 4.8 milhas. Efetua a órbita mantendo 2 mil pés, 5240. Ok, senhor. Foi reduzida a velocidade, apenas que na vetoração aproximou mais do outro tráfego, ok? Foi positivo. Não tem condição de iniciar a redução agora, mas vamos fazer a órbita. Ok, porém, infelizmente, já ficaria abaixo dos mínimos para prosseguir no sequenciamento, 5240. Efetue a órbita e completa a final. Autorizado iniciar em Simbra, 5240. É, vamos iniciar, tem sido uma constante, hein? Do Embraer da Azul, e após ingressa para o gate 10. Gente, aguarda o Zoom, pois 10, 3206. Solo Salvador, passarelo 2230, livrando nosso escudo. Passarelo 2230, táxi Alfa, Kilo, mantém a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, mantém a posição no pátio 3, aguardando pátio 1, 223. Papa Romeu, Charlie, Alfa Tango, controle. Trip 5240, Torre Salvador. Charlie, Alfa Tango, mantenha-se em condições visuais no Interlagos, reporte visual com a rotatória. Zero, controle. Controle 35240 iniciando órbita em cinta, senhor. Mantendo 2 mil pés. Ok, ciente. Mantenha 2 mil pés. O ajuste agora 1014. 1 no 0. Corrigindo. 1015 agora. 1 no 0 no 5. 1 no 0 no 5. Tá? 35240. Tá na frente. Prossegue para remoto no 4. No pátio 1. Seguindo tá remoto no 4. 5230. Uno 041, solo 24, libera direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, gol no 04 agora. Gol Salvador, gol no 041, livrando na Eco. Gol no 041, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, e após ingresso para o gate 06 do pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, ingressa gate 06 do pátio 1, gol no 041. Mantenha o ponto de espera. Nós, 32 graus. Peça sua trânsito, desce para 10-10-54. Tem o plano já, a gente só vai confirmar com o centro o transponder. A gente já... Só chame para a cópia, João, 1574. 477, chame Recife, 1251. 1251, 1477. Para Natal, nível 190 autorizado, decola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída para o Cajama, para direto Natal, controle 119.8, torre 118.6, aciona 5547, Joker 04. Perfeitamente, está livre a final do procedimento ILS. Afirmativo, livre, procedimento ILS para 35240. Pista 10. Pista 33 da Azul, mantenha o ponto de espera. Tente manter o ponto de espera, cordial 33. Está na Lima, para cruzamento. Juliette, estamos no Lula, mantenha a posição na Lima, aguarde por coordenação. Joga 04, selecionado para amparo táxi. 25, chama agora o controle de Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 98. Tango Zulu, agora chame solo 1219 para prosseguir com o táxi. 219. Controle de Salvador, Tango 2895, passa 1700. Tango Zulu. Tráfego da Gol vai parquear no gate 06. Autorizado o táxi até através do gate 7. Observar o Boeing da Gol parqueando 6 e depois ingressa para o pátio 3. Já temos aqui o plano para ir descer. Ok. Vai ingressar até o gate 7. Guarda no Boeing. Pode ignorar até o pátio 3. Vai ter que ir agora para a Copa. 186, muito obrigado, 352-4-0. Ok, bom pouso. 0-0-0-1-0-0. Está em uso no 0, vento 1-0-0 graus com 1-6-9, ajuste no 0-4, teto no 1.700 pés e visibilidade 8.000 metros. Está pronto para a cópia? 5240, bate na alta 6 milhas. RIB 5240, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 014, continue a aproximação, repórter em pista livre, RIB 5240. 1014, aguardando confirmação, autorização para pouso, RIB 5240. Salvador, Papa Romeu, mais Papa Lima, voltando. É decolador no 7 direto com, pro noroeste. Controle Salvador, opera em 119.8, torre 186. Aciona 0141. Mike Juliette Romeu. Para 1014. Prepara a rotatória, ó, Michael Paris. Charlie Alfa Tango, controle. A escuta, Charlie Alfa Tango. Atenção, 5240. RIB 5240, tem pouso autorizado. Pista no 0, vento 100 graus, 14 nós. Vamos autorizar para o RIB 5240. Vitorinho de Juliette, piscinho 1-0, vento 1-0 graus com 1-4 nós, ajuste 1-0-4, temperatura 3-2, teto 1.700 pés e visibilidade 8.000 metros. Está pronto para a cópia. Afirmativo. Tá. A pista em uso em Salvador é 1-0, mas a 1-7 é auxiliar. Zero graus, 1-4 nós. 1-0-0-0-4 nós, relato. Tá pronto para a cópia, Vitorinho Juliette. O Vitorino Juliette para Cairu, autorizado no mil pés, decola da pista 17 com primeira curva direita, corredores já checa, já pregos, controle Salvador 1, 19.8, torre 1, 8.6, aciona o 0160, Vitorino de Juliette. Correto, Vitorino Juliette, torre 1, 8.6, boa tarde. Joque é 04, livre táxi, chame para o cruzamento da pista no zero. Juliette Tango Zulu para Irecê, autorizado nível 1 no 00, decola da pista no zero com primeira curva esquerda, saída Momo, Albo, após Albo direto, Irecê, controle 1, 19.8, torre 1, 8.6, aciona 5520, Juliette Tango Zulu. Aguarde para o início do táxi, Vitor Índia Julieta. Aguardando. Juliette Tango Zulu, livre acionamento, chame para o táxi. Câmara táxi Tango Zulu, está no pátio 3. Chama 014, chame solo controlado, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango está autorizado, posição 97, chamará no solo controlado, é o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, confirme o pátio vai que se destina após o pouso. Pátio 5, senhor. Pátio 5, senhor. Vitor Índia Juliette, autorizado o táxi, chama na interseção para ingresso, Vitor Índia Juliette. Júlio, portará na espera da ótica. 5240, solo 30, direito 1219, senhor. 1249, pode dar bom dia. Se facilitar, senhor, o Charlie Alfa Tango tem condições de aproximar direto do ponto de espera da papá. Direto, ponto de espera, papai, então tem pouso autorizado no ponto de espera, senhor Vento, no 00 graus, no 59.014, chame solo controlado, papá. Camarada, solo controlado da papá, é o Charlie Alfa Tango. 4033, alinhado e pronto, no 0. Azul 4033, autorizado a decolar, pista no 0, Vento no 00 graus, no 59, ajuste 1014. 4033, gente, autorizado a decolar, pista no 0, ajuste no 0, no 4. 4. Ótimo, então... Pro 060, descendo para 2000, confere, Gol no 754. Confere. Gente, Gol no 754. Azul 4076, torre no 186. 186, tá já. 104. Torre então, de abraço para acionamento táxi, torre 1, 18.6. Solo Salvador, Pontiol, boa tarde, 35240, livrou, tá naquilo. 35240. Táxi via Alfa e Quilo para o Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3, o 35240. Uma milha pro externo, embaixo travado. Boa tarde, Azul 4076, tráfego ainda no estado, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, reportarei a guarda de autorização de pouso 4076. 76. 3325. Que é 04, livre ingresso via Juliette Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 1-186, ajuste 1-0, 1-4. 1-251, terne 1-3325. Obrigado. Atendi o 060801. 8001, desça e mantenha 3.000 pés. Ajuste o altímetro 1014 no 0 no 4. 3014, 8001.